Fecheiros 56, capítulo 43. Quantos dias e noites teriam passado? Honestamente, não sabia. Correio por abrir estava empilhado na mesa do hall de entrada. De vez em quando o telefone tocava, em vão. Sim, mas quem és? Por baixo disso tudo, quem está aí? Já te disse, essas perguntas nada significam para mim. Posso ser o que tu queiras que eu seja. Não basta. Que é que eu era? Um fantasma, infinitamente satisfeito. Não sei de onde surgiu a capacidade de amar Suzanne. Ela ensinou-me o que era a morte quando foi queimada. Soluçava quando foi arrastada para a fogueira. Não acreditava que lhe pudessem fazer aquilo. Era uma criança, a minha Suzanne. Uma mulher sem a menor compreensão do mal humano. E a minha Débora foi forçada a ver. E se eu tivesse feito a tempestade, teriam queimado as duas. Mesmo agonizante, Suzanne deteve a minha mão para defender Débora. Enlouqueceu e batia com a cabeça no pau onde estava amarrada. Até os aldeões ficaram aterrorizados. Mortais rudes, estúpidos, que tinham lá ido para beber vinho e rir enquanto ela era queimada, embora não suportassem o som dos seus gritos. E depois vi a bela forma de carne e sangue que a natureza lhe dera a ser destruída pelo fogo, como uma maçaroca de milho num campo em chamas. Vi o seu sangue a jorrar sobre a lenha a arder, a minha Suzanne, na perfeição da sua juventude e da sua força, a ser queimada como uma vela de estearina para uma multidão de aldeões estúpidos que se tinha juntado ao calor da tarde. Quem sou eu? Sou aquele que chorou por Suzanne quando ninguém mais chorou. Sou aquele que sentiu uma agonia sem fim. Quando até a Débora ficou muda a olhar para o corpo da mãe a torcer-se nas chamas, sou aquele que viu o espírito de Suzanne abandonar o corpo devastado pela dor, vi-o erguer-se, liberto e sem preocupações. Tenha eu alma para conhecer tal alegria, que Suzanne não sofresse mais? Aproximei-me do seu espírito, ainda sob a forma do seu corpo, pois ela ainda não sabia que não era necessária tal forma, e tentei penetrá-lo e concentrar-me, tomar para mim o que agora era como eu. Mas o espírito de Suzanne passou por mim, não me prestou atenção, como não prestara ao que ardia na fogueira. Ergueu-se para longe de mim e deixou de haver Suzanne. Quem sou eu? Sou Lachas, que se estendeu sobre o mundo inteiro e se introduziu em tudo com a dor de ter perdido Suzanne. Sou Lachas, que se concentrou, fez tentáculos do seu poder e fustigou a aldeia até os aldeões aterrorizados fugirem, assim que a minha amada Débora foi levada dali. Devastei a aldeia de Donnelaith. Persegui o juiz das bruxas pelos campos, atirando-lhes pedras. Quando terminei, não restava ninguém para contar a história. E a minha Débora tinha ido competir, Fanabel, para ter sedas e cetins e esmeraldas e homens que pintassem o seu retrato. Sou Lachar que chorou a morte daquela simplória e lançou as suas cinzas aos quatro ventos. Esse foi o meu despertar para a existência, para a consciência de mim próprio, para a vida e para a morte, para prestar atenção, para desejar, para a dor. Aprendi mais naqueles 20 dias que em todos os magníficos milénios em que observei os mortais a desenvolverem-se na face da Terra como uma raça de insetos, com o espírito a irromper da matéria, mas preso nela, tão sem significado como uma borboleta com as asas pregadas a uma parede. Quem sou eu? Sou Asher, que se foi sentar aos pés de Débora para aprender a ter objetivo, alcançar fins, fazer a vontade de Débora com perfeição, para que Débora nunca sofresse. Lasher, que tentou e falhou. Vira-me as costas. Falo. O tempo não é nada. Esperarei que venha outra que seja tão forte como tu és. Os seres humanos estão a mudar. Os seus sonhos estão cheios de previsões destas mudanças. Escuta as palavras de Michael. Michael sabe. Os mortais sonham incessantemente com a imortalidade à medida que a sua vida se vai prolongando. Sonham com voos sem limites. Outra virá que derrubará as barreiras entre o encarnado e o desencarnado. Passarei para aí. Sabes, desejo demasiado para que isso possa falhar. E sou demasiado paciente, demasiado astuto na minha aprendizagem e demasiado forte. O conhecimento está aqui, agora. A explicação completa da origem da vida material está ao nosso alcance. A réplica é possível. Se quiseres, olha comigo para o passado, para o quarto de Marguerite. Na noite em que a possuí no corpo de um homem morto, e com a força da minha vontade, fiz com que o meu cabelo crescesse da cor que queria para mim. Olha para essa experiência. Está mais perto do tempo dos selvagens pintados que viviam em cavernas e caçavam com lanças do que está de ti, do teu hospital e do teu laboratório. É o teu conhecimento que faz aumentar o teu poder. Compreendes o núcleo e o protoplasma? Sabes o que são cromossomas, genes? O que é o DNA? Julian era igualmente poderoso. Charlotte era poderosa. Petit Fanabel era um gigante entre homens. E existe um outro tipo de força em ti. Uma ousadia, uma fome e solidão. E essa fome e essa solidão conheço eu. E beijo com os lábios que não possuo. Tenho de abraçar com os braços que não possuo. Tenho de acalentar contra o coração que não existe para bater com ternura. Afasta-te de mim. Teme-me. Eu espero. Não farei mal ao teu precioso Michael. Mas ele não te pode amar como eu posso, porque ele não te conhece como eu te conheço. Conheço as entranhas do teu corpo e do teu cérebro, Rowan. Quero ser de carne, Rowan, infundido com a carne e o sobrenatural na carne. E uma vez feito isto, qual será a tua metamorfose, Rowan? Pensa no que te digo. Vejo isto, Rowan, como sempre vi, que a 13ª seria a força para abrir a porta. O que eu não vejo é como existir sem o teu amor. Pois sempre te amei. Amei a parte de ti que existiu naqueles antes de ti. Amei-te em Petit Fanabel, que era de todos o mais parecido contigo. Até te amei na minha doce e tolhida Deirdre, impotente a sonhar contigo. Silêncio. Há uma hora que não havia som ou vibrações no ar. Apenas a casa de novo. Com o frio do inverno lá fora, áspero e sem vento e limpo. Eugénia tinha sido embora. O telefone voltou a tocar no vazio. Ela estava sentada na sala de jantar, com os braços apoiados na mesa polida, a ver os ramos do mirtilo, sem folhas e brilhantes, a raspar no céu azul. Por fim, levantou-se. Vestiu o casaco vermelho de fazenda. Fechou a porta à chave ao sair e dirigiu-se para o portão e para a rua. O ar frio soube-lhe bem, como se a limpasse. As folhas dos carvalhos tinham escurecido com o adiantar do inverno e encolhido, mas ainda estavam verdes. Virou na St. Charles e dirigiu-se para o Pont Chartrain Hotel. Aaron já estava à espera dela, numa mesa do pequeno bar. com um copo de vinho à sua frente, com o bloco de apontamentos encadernado, a pele aberto e a caneta na mão. Ela ficou de pé à sua frente, apercebendo-se da surpresa no seu rosto ao olhar para ela. Estaria despenteada? Estaria com um ar cansado? Creio que ele sabe tudo o que penso, o que sinto, o que tenho que dizer. Não, não é possível, disse Aaron. Sente-se, conte-me. Não o consigo controlar. Não o consigo mandar embora. Creio que o amo, murmurou ela. Ele ameaçou ir-se embora se eu lhe contasse a si ou ao Michael. Mas não irá. Precisa de mim. Precisa de mim para o ver e para estar perto dele. É inteligente, mas não a esse ponto. Precisa de mim para lhe dar um objetivo e para o trazer para mais perto da vida. Ela estava a olhar fixamente para o bar comprido e para o pequeno homem calvo ao fundo, um ser gordo com uma boca que era uma fenda, e para o barman, anêmico e pálido, que estava a polir qualquer coisa. Como os barmans sempre fazem. Filas de garrafas com veneno. Silêncio. Luzes baixas. Sentou-se e virou-se e olhou para Aaron. Por que é que me mentiu? Perguntou ela. Por que é que não me disse que tinha sido mandado para cá para o impedir? Não fui mandado para cá para o impedir. Nunca lhe menti. Sabe que ele pode passar para cá. Sabe que é esse o seu objetivo e está empenhado a impedi-lo. Sempre esteve. Sei o que li na história, exatamente como você leu. Dei-lhe tudo. Ah, mas sabe que isso já aconteceu. Sabe que existem coisas no mundo como eu que encontraram uma porta. Não houve resposta. Não o ajude, disse Aaron. Por que é que não me disse? Teria acreditado em mim se o tivesse feito? Não lhe vim contar fábulas. Não a vim atrair para a Talamasca. Dei-lhe as informações que tinha sobre a sua vida, a sua família, o que era real para si. Ela não respondeu. Ele estava a contar uma forma da verdade conforme ele a sabia, mas estava a ocultar coisas. Todas as pessoas ocultavam coisas. As flores na mesa ocultavam coisas. Toda a vida era um processo implacável. Lashers era processo. Esta coisa é uma colónia gigantesca de células microscópicas. Alimentam-se do ar, como as esponjas se alimentam do mar, devorando partículas tão minúsculas que o processo é contínuo. E passa completamente despercebido ao organismo ou à própria organelle ou a qualquer coisa no meio ambiente. Mas os ingredientes básicos da vida estão lá. Estrutura celular, certamente. Aminoácidos e DNA. E uma força organizadora que reúne o todo, independentemente da sua dimensão, e que corresponde perfeitamente à consciência deste ser, que pode dar a forma que quiser a toda esta entidade. Rowan parou de falar, perscrutando o rosto dele, para ver se ele a tinha ou não entendido. Mas o que é que importava? Ela agora compreendia, e isso é que era importante. Não é invisível, é simplesmente impossível de ver. Não é sobrenatural, apenas é capaz de passar através da matéria mais densa. Porque as suas células são mais pequenas. Mas são células eucariote, autossuficientes. As mesmas células que compõem o seu corpo ou o meu. Como é que adquiriu inteligência? Como é que pensa? Sei tanto como sei do processo das células de um embrião formarem olhos e dedos e fígado e coração e cérebro. Não existe um único cientista na Terra que saiba porque é que um ovo fertilizado dá origem a uma galinha? Ou porque é que uma esponja reduzida a pó se volta a reunir perfeitamente, cada célula fazendo exatamente o que devia fazer, ao longo de um período de meros dias. Quando soubermos isso, saberemos porque é que Lasher tem intelecto. Pois ele tem uma forma organizadora semelhante, sem cérebro discernível. Por agora basta dizer que ele é pré-cambriano e autossuficiente. Isso não é imortal. O seu alcance de vida pode ser de bilhões de anos. É concebível que ele tenha absorvido consciência dos seres humanos e se a consciência emite uma energia palpável, ele tem-se alimentado desta energia e uma mutação criou nele o seu espírito. Continua a alimentar-se da consciência das bruxas Mayfair e das pessoas à sua volta e daqui deriva a sua aprendizagem e a sua personalidade e a sua vontade. É também concebível que ele tenha iniciado um processo rudimentar de simbiose com formas superiores de matéria, capazes de atrair para si estruturas moleculares mais complexas, quando se materializa, que ele então efetivamente dissolve antes das suas próprias células ficarem irremediavelmente ligadas a estas partículas mais pesadas. E esta dissolução é realizada num estado muito próximo do pânico, pois ele teme uma união imperfeita, da qual não se possa libertar. Mas a sua ânsia de ser carne é tão forte que está disposto a arriscar qualquer coisa para ter sangue quente e ser antropomórfico. Rowan voltou a parar de falar. Talvez toda a vida tenha espírito, disse ela, o seu olhar percorrendo a pequena sala e as mesas vazias. Talvez as flores nos estejam a observar. Talvez as árvores pensem e nos odeiem por podermos andar. Ou talvez não se importem. O horror de Lasher é que ele começou a importar-se. Faça-o parar, disse Aaron. Agora que sabe o que ele é, faça-o parar. Não o deixe assumir forma humana. Ela não disse nada. Olhou para a fazenda vermelha do seu casaco, subitamente sobressaltada pela cor. Nem sequer se lembrava de o ter tirado do armário. Tinha a chave na mão, mas não trouxera carteira. Só a sua conversa era real para ela e tinha consciência da sua exaustão, da leve camada de suor nas mãos e no rosto. O que disse é brilhante, disse Aaron. Tocou-lhe e compreendeu-o. Agora utilize esses conhecimentos para o manter fora de si. Ele vai matá-lo, disse ela, sem olhar para ele. Sei que vai. Quer fazê-lo. Posso impedi-lo. Mas a que é que eu posso recorrer para o convencer? Ele sabe que estou aqui. Ela deu uma risadinha enquanto passava a olhar pelo teto. Ele está connosco, está em todo lado, como Deus. Só que ele não é Deus. Não, ele não sabe tudo. Não o deixe enganá-la. Pense na história. Ele comete demasiados erros. E tem o seu amor como recurso. Recorra à sua força de vontade. Além disso, por que é que ele me havia de matar? Que é que eu lhe posso fazer? Convencê-la a não o ajudar? O seu sentido moral é mais forte e melhor do que o meu. O que é que o leva a pensar assim? Disse ela. Qual sentido moral? Subitamente apercebeu-se de que estava prestes a cair de exaustão, que tinha de sair dali e ir para casa onde poderia dormir. Mas ele estava ali, à espera dela. Ele estaria onde quer que ela fosse. E ela tinha ido ali com uma razão. Avisar a Aaron, dar uma última oportunidade a Aaron. Mas seria tão bom ir para casa, dormir de novo, se ao menos não ouvisse aquele bebê chorar. Sentia Lasher a envolvê-la com os seus inúmeros braços, aconchegá-la no seu ar quente. Rowan, ouça-me. Ela acordou como que de um sonho. Existem em todo o mundo seres com poderes excepcionais, dizia Aaron. Mas você é uma das mais raras, pois encontrou uma forma de utilizar os seus poderes para o bem. Não olha para uma bola de cristal para ganhar dinheiro. Cura. Pode levá-lo a fazer isso consigo? Ou será que ele lhe tirará isso para sempre? Ele não lhe tirará os seus poderes para a criação de um monstro qualquer, uma mutação que o mundo não quer e que não suportará. Destrua-o, Rowan, por si, não por mim. Destrua-o por aquilo que sabe ser certo. É por isso que ele o matará, Aaron. Não o conseguirei deter se continuar a provocá-lo. Mas por que é que isso é tão errado? Por que é que é contra isso? Por que é que me mentiu? Nunca menti. E você sabe por que é que isso não deve acontecer? Ele tornar-se-ia uma coisa sem alma humana. Isso é religião, Aaron. Rowan, ele seria sobrenatural. Não precisamos de mais monstros. Nós próprios já somos suficientemente monstruosos. Ele é tão natural como nós, disse ela. É isso que tenho estado a tentar dizer-lhe. Ele é tão diferente de nós como um inseto gigantesco, Rowan. Faria uma coisa assim? Não está destinado a que exista. Destinado? A mutação está destinada? Que cada segundo de cada minuto de cada dia há células em mutação, dentro de determinados limites, numa via previsível. Um gato não pode voar. Um homem não pode fazer crescer cornos. Há um esquema para as coisas e podemos passar a nossa vida a estudá-lo e a maravilhar-nos com ele por ser um esquema tão maravilhoso. Ele não faz parte desse esquema. O senhor o diz. Mas e se não existir nenhum esquema? E se existir apenas processo? Apenas células a multiplicarem-se e a sua metamorfose for tão natural como um rio a mudar de percurso? E a devorar campos e casas e gado e pessoas. Um cometa que embate na terra. Não tentaria salvar os seres humanos se afogarem? Não tentaria salvá-los do fogo do cometa? Muito bem, digamos que ele é natural. Postulemos que nós somos melhores que natural. Visamos mais que o mero processo. A nossa moral, a nossa compaixão. A nossa capacidade de amar e de criar uma sociedade ordeira torna-nos melhores que a natureza. Ele não tem qualquer respeito por isso, Rowan. Veja o que ele fez à família Mayfair. Ele criou-a, Aaron. Não, não posso aceitar isso, não posso. Continua a falar de religião, Aaron. Está a falar de uma moralidade empedernida. Não existem fundamentos lógicos seguros para o condenar, mas existem, têm de existir. A pestilência é natural, mas você não deixaria o bacilo sair da proveta para destruir milhões de pessoas. Rowan, por amor de Deus, a nossa consciência foi educada pela carne da qual evoluiu. Que é que seríamos sem a capacidade de sentirmos dor física? E esta criatura, Lasher, nunca sangrou da mais pequena ferida. Nunca foi castigado pela fome, nem estimulado pela necessidade de sobreviver. É uma inteligência imoral, Rowan, e você sábio. Sábio. É isso que chamo sobrenatural. À falta de melhor palavra. Bela poesia moral, disse ela. Mas decepciona-me. Estava à espera que me desse argumentos em troca do meu aviso. Estava à espera que fortalecesse a minha alma. Você não precisa de argumentos. Procure na sua própria alma. Sabe o que eu lhe estou a tentar dizer? Ele é um raio laser com ambição. É uma bomba que consegue pensar por si própria. Deixe-o entrar e o mundo pagará por isso. Será a mãe de uma desgraça. Desgraça, murmurou ela. Que linda palavra! Como ele parecia frágil. Ela estava a ver a idade dele pela primeira vez. nas rugas fundas do seu rosto, nos papos macios sobre os seus olhos pálidos e implorantes. Pareceu-lhe subitamente tão fraco, tão sem a sua habitual eloquência e elegância. Apenas um velho, de cabelos brancos, a olhar para ela, cheio de espanto pueril, sem qualquer sedução. Sabe o que isso poderá realmente significar, não sabe? Perguntou ela num tom cansado. Depois de eliminado o medo, ele está a mentir-lhe, está a tomar-lhe a consciência. Não me diga isso, silvou ela. Não representa coragem da sua parte, mas estupidez. Encostou-se na cadeira e tentou acalmar-se. Tinha havido um tempo em que tinha gostado profundamente daquele homem, mas nem agora queria que lhe acontecesse mal. Não vê qual é o fim inevitável disto? Disse ela num tom cordado. Se a mutação for bem sucedida, ele poderá propagar-se. Se as células puderem ser implantadas e se multiplicarem noutros corpos humanos, todo o futuro da raça humana pode alterar-se. Estamos a falar do fim da morte. A sedução desde tempos imemoriais, disse Aaron amargamente. A mentira desde tempos imemoriais. Ela sorriu ao ver a sua compostura desfeita. Os seus ares de santidade cansam-me, disse ela. A ciência foi sempre a chave. As bruxas não foram mais que cientistas, sempre. A magia negra procurava tornar-se ciência. Mary Shelley viu o futuro. Os poetas veem sempre o futuro. E os miúdos na terceira fila do cinema sabem-no quando veem o Dr. Frankenstein a cozer o monstro e a erguer o corpo à tempestade elétrica. É uma história de horror, Rowan. Ele efetuou uma mutação na sua consciência. Não me volte a insultar, disse ela, voltando a inclinar-se sobre a mesa. Está velho. Já não tem muitos anos de vida. Gosto de si por aquilo que me deu e não lhe quero fazer mal. Mas não me tente e não o tente a ele. O que lhe estou a dizer é a verdade. Ele não lhe respondeu. Tinha ficado num espantoso estado de calma. Subitamente ela verificou que os seus pequenos olhos verdes estavam imperscrutáveis e maravilhou-se com a sua força, que a fez sorrir. Não acredita no que lhe estou a dizer? Não quer escrevê-lo no dossiê? Vi-o no laboratório de Lemmel, quando vi o feto ligado a todos aqueles pequenos tubos. Nunca soube porque é que eu matei Lemmel, pois não? Sabia que eu o tinha feito, mas não sabia a causa. Lemmel controlava um projeto no Instituto. Estava a recolher células de fetos vivos e a usá-las em transplantes. Estão a fazer isso noutros sítios. Vê as possibilidades, mas imagine experiências com as células de Lasher. Células que suportaram e transportaram consciência durante bilhões de anos. Quero que telefone ao Michael e lhe diga para vir para casa. O Michael não o pode deter. Só eu o posso deter. Deixe o Michael estar onde está, longe de perigo. Quer que o Michael também morra? Escute-me. Você pode fechar o espírito a esse ser. Pode velar os seus pensamentos a ele através de um simples ato de vontade. Existem técnicas tão antigas como as mais antigas religiões do mundo para nos protegermos de demónios. Ele apenas lê no seu espírito aquilo que você projeta na direção dele. Não é diferente da telepatia. Experimente e verá. E por que é que havia de fazer isso? Para dar tempo a si própria. Para dar a si própria um lugar seguro. Para tomar uma decisão moral. Não. Não compreende como ele é poderoso. Nunca compreendeu. E não sabe até que ponto ele me conhece bem. Essa é a chave. O que ele sabe sobre mim. Ela abanou a cabeça. Não quero fazer o que ele quer, disse ela. Não quero mesmo. Mas não vê que é irresistível? E o Michael? E os seus sonhos quanto ao Mayfair Medical? A Ellie tinha razão, disse ela. Voltou a encostar-se à parede e a ficar com uma expressão absorta, as luzes do bar tornando-se ligeiramente difusas. A Ellie sabia. Tinha o sangue de Cortland nela e conseguia ver o futuro. Talvez fossem apenas formas e sentimentos vagos. Mas sabia, eu nunca devia ter regressado. Ele usou o Michael para se assegurar de que eu regressaria. Eu sabia que o Michael estava em Nova Orleans e, como uma cabra ordinária, voltei por essa razão. Não está a falar a verdade. Quero que venha lá para cima e fique comigo. É completamente tolo. Eu podia matá-lo aqui e agora e nunca ninguém saberia. Ninguém a não ser a sua confraria e o seu amigo Michael Curry. E que é que eles podiam fazer? Está acabado, Aaron. Poderei lutar e poderei recuar alguns passos e poderei ganhar uma ocasional vantagem. Mas acabou. Michael estava destinado a fazer-me regressar e fê-lo. Rowan ia levantar-se, mas ele agarrou-lhe a mão. Ela olhou-lhe para os dedos, tão velhos. Consegue sempre ver a idade de uma pessoa pelas mãos? As pessoas estariam a olhar para eles? Não importava, nada importava naquela pequena sala. Começou a puxar a mão. E o seu filho, Rowan? O Michael disse-lhe? Não foi preciso. O Michael foi mandado para cá, para amar. Para que você expulsasse aquela coisa de uma vez por todas, para que não travasse esta batalha sozinha. Também sabia isso sem que lhe o dissessem? Sim, e você também sabe. Ela retirou a mão. Vá-se embora, Aaron, para longe. Esconda-se. Esconda-se na casa-mãe, em Amsterdão ou em Londres. Esconda-se. Morrerá se não o fizer. E se chamar o Michael. Se lhe disser para ele vir para cá, juro que eu própria o matarei.